verdade em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar. Sacrifício vivo eu quero oferecer. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar. Sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecido. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Avivamento, que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, dos corações esquecido. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queima por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queima por ti. Apagará, ei, Jesus. Quando Deus nos chama de luz do mundo, Ele nos compara com chama de lamparina. Lamparina tem pavio que queima do lado de fora e todo mundo vê, mas o que mantém a chama da lamparina acesa é o azeite que ninguém vê do lado de dentro. Não adianta a gente ter pavio pegando fogo do lado de fora e ter só isso, porque pavio sozinho pega fogo, mas o fogo logo para de pegar. O que faz a diferença entre quem permanece aceso e quem apaga no meio do caminho é o azeite que está preservado do lado de dentro. Ó Jesus, ó meu Deus, Deus Deus está levantando uma geração que ainda se preocupa em guardar azeite do lado de dentro. E que ainda se preocupa em guardar azeite nas madrugadas, nos momentos de oração, no secreto. Deus está acendendo uma chama e ela não se apaga. O fogo arderá sobre o altar continuamente, sobre o altar, e não se apagará. Não é uma chama passageira, não. E o fogo arderá sobre o altar continuamente, sobre o altar, e não se apagará. Não é apenas um momento, não. E o fogo arderá sobre o altar continuamente, sobre o altar, e não se apagará. Acende essa geração, acende no Senhor, que o fogo arderá sobre o altar continuamente, sobre o altar, e não se apagará. Erga suas mãos e diga: o fogo arderá. Vamos. O fogo arderá continuamente, e não se apagará. Nós queremos constância em ti, constância em ti. E o fogo arderá sobre o altar continuamente, sobre o altar, e não se apagará. E não se apagará. Vamos. Que nosso louvor ao momento, lágrimas vazias, que o nosso não seja honrado com os lábios, corações esquecido. Pois de que vale ter as poesias, oh Jesus, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade? De que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti,